passos, correndo de pés descalços, drogados diariamente, esperando o holocausto, do qual certamente não escaparão. Misturados ao lixo e a podridão perecerão. Crianças perdidas, sem nenhum futuro, morando, se abrigando debaixo de um viaduto. Com certeza não sabem o que é uma escola. Saem roubando o boizinho para poder cheirar cola. Na madrugada gelada, o frio é quase fatal pra quem se aquece apenas com jornal. Mas pela falta de calor humano, essas meninas e meninos são colocados em segundo plano, tidos como casos banais, normais. É outro dia, eu vejo estampado no jornal, chacina nas ruas, menores exterminados. Brasil, esse é o seu retrato. Crime, crime, habita na mente dessas crianças, que tem nele a única esperança de poderem um dia comer um pão. Mas não adianta que ninguém estende a mão. Senhores e madames olham com indiferença. Vem nesses menores de rua a verdadeira doença. A sociedade se mantém alheia. Povo do capital com a ignorância nas veias. Acham que essas crianças de rua no sonho um dia terem casa, comida e saírem dessa vida. No entanto, são tiradas da sociedade, pobres vítimas desse país covarde. É o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Debaixo de um viaduto, um corpo caído. Para uns que passam lá, apenas mais um bandido que certamente foi lixado por alguma pessoa, por ele roubada. Estão errados, é simplesmente uma pessoa que sofreu a consequência, o ódio da sociedade, sua violência. Garotos de rua olham inseguros, inconformados, atordoados, imaginando o futuro. Será que conseguirão um dia serem homens, ou apenas mais corpos caídos, mortos de fome? E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. No fim do túnel eu vejo uma luz, da qual foge a ansiedade como o diabo da cruz. São soluções que poderiam ser tomadas, mas todos preferem agir de maneira errada, discriminando e ignorando as pessoas à sua frente, que pedem apenas o direito de ser gente. Nesse país que segue manipulado pela alta sociedade e políticos bem remunerados. Brasil, esse é o seu retrato. País de grandes riquezas, com miséria por todos os lados. Olho para tudo isso e vejo que absurdo. Um país tão rico cercado pelos muros da ignorância e da desinformação, onde criança não tem direito à educação, e o governo nada faz, deixando para trás o futuro dessas crianças que são tratadas como animais marginais. Isso não se faz, não. Não se faz, não, não, não se faz, não. Não se faz, não, com nossas crianças, não. Sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Brasil, esse é o seu retrato. Fome, miséria e corpos jogados. Relatamos a verdade sobre as crianças de rua do nosso país. Assim somos nós, Justiça Negra Radical. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. É o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso. E sim, é o verdadeiro Brasil. Chega mais, olha só isso.